Salvador, 3301, pronto para o curso. Obrigado, senhor. Curso pega, acionamento aprovado, tem 3601, chame táxi. Bota táxi, 3601. Salvador, TAM 3061, no tem 169 no BAB, 4 horas e 40 de autonomia alternando L1, pronto para o táxi. Via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera 3601. Via Pátio Índia e Alfa, chama pronto no ponto de espera 3601. TAM 3601, chega pronto, pô, espera da 10. A Linda colapsa 10, o vento é de 150 graus com meia dúzia, nós TAM 3601. Está autorizado a linha de colapsa 10, o TAM 3601. 3601, decolou Zuno 1 no controle 120 do sinal 8. 1208, tenha um bom dia. Controle Salvador, Altan 3601. 3601, contato radar, suba 360. Gente, 360, 3601. Oi Salvador, bom dia, Xenair 6251 com a Foxtrot. 6251, muito boa noite. Para Guarulhos 360, cópia? Copia. Autorizado Guarulhos 360, nível, decola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo Zulu 96, Bravo Hotel Zulu 13. 5467 ao transponder, 120.8 controle. Autorizado São Paulo, Guarulhos 360, se fala assim, turno 0, da El Leda, Bridge, Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, transponder 5467, controle 208, Xenair 6251. Cotejamento correto, chama para puxo no 11, Oxa. Tente, 6351, 6251, Xenair.